Natal do Arrocha. Alô, coração! Ao Rio Grande. Vamos sofrer, vem! Vem! Você não é a primeira pessoa que sofre. E essa mulher é uma máquina que aplica golpe. Você não é a primeira pessoa que avisa. Muito prazer, eu sou o Zezé da Recaída. Alô, Zezé! Não importa, meu filho, tá passando isso porque você quer. Alô, querido! Ela pinta e bola, me liga voando, mas volta pra mim. Alô, Zezé! Não é pouco de ouvir, tá passando isso porque você quer. Oh, Thierry! E ela pinta e bota, me liga voando, mas solta pra mim. Que sofre. Essa mulher é uma máquina de aplicar golpe. E você não é a primeira pessoa que avisa. Muito prazer, eu sou o Zezé da Recaída. Alô, Zezé! Não importa meu filho, tá passando isso porque você quer. Alô, Thierry! Ela pinta e bota, me vive voando, uma solta pra mim. Alô, Zezé! Não é bola de ouvir, tá passando isso porque você quer. Alô, Thierry! Ela pinta e bota, me vive voando, uma solta pra mim.